357, Susquehanna Ford Electra. Mantenha o perfil da saída 357. Tem um cúmulo exatamente na proa. Então tem que virar direito na proa 285. Sim, se efetue o desvio e aguarde com relação. Já desviou, só 357. Gol no 605, autorizado a linha de decolada 10, vento é 130 graus com 5 nós, que é negar 0 no 4. 14, a linha de decola 10, gol no 605. Está restrito ao nível 310. 310, gol 9280. Sim. Mas é a posição, estamos já acompanhando que já está finalizando o pushback, vai iniciar o ataque, vai precisar retaguarda. Gol no 605, decolou ao Zuno 1, controle em 1935, bom voo e bom dia. 1935, bom domingo, 605. Controle Salvador, gol 1605, decolou, saída da El. No 605, suba 360, está sob vigilância. 360, 1605. American 9-8 on the local engine. Clear the left approach, contact tower frequency 1186 about 6 American 9-8-0. 1186 American 9-8-0. 3597, Recife, agora 1-2-6-0. 1-2-6-0. A porção da companhia retaguarda está livre, puxa no 4 e chama o taxi. Puxa no 4, apartado, deu na retaguarda, então... Near knots, clear to land runway 10. Clear line runway 10, American 92. 9280, chame Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. A Recife 2545, alterne 2685, gol 9280. Tá 3153, após o 57 da América, ali mantém 1-0. A 09 na curta, ali mantém 1-0, tá 3153. American 90, pay attention for the light rain over the field and the wet runway, ok? Thank you, sir. American 980 on the ground at 16, vacate the runway by the right, and call ground control 1219 for taxi. Roger, 1219, American 980. 153, está autorizado a decolagem na 10, vento é 130 graus com meia dúzia de nós, o altímetro agora 1015. Alpha Juliet Gate 11. Portal, confere. Índia Alfa, ponto de espera da torre, 118, decimal 6, lá no ponto de espera, ajustado no 0, não tem como. Novamente. Zona 53. Salvador, bom dia, tá 3153. Presente, 380, pode voar da Elda presente, 3153. Afirmativo. Da Elda, 3153. 3890, bom dia. Está autorizada a linha de decolada 10, vento é 140 graus, meia dúzia de nós. Tá 208, deixa para 050, chegada a Mari, identifica. 050, Mari. Voo no 605, Recife 125, décima 1, alterne 13325. 251, 3325, no 605. Confirme o tráfego em qual posição? Negativo, nenhum tráfego, confirmo. Ah, ok, sim, afirmativo. Está autorizado, então mantenha a posição, o tempo necessário na cabeceira. Reporte para iniciar, então, a decolagem. Ok, está autorizado, 140 com 8 nós, QNH 1015. Zero, decolou os 23, controle 1935, bom voo e bom dia. 1935, muito obrigado, senhor. Bom domingo. Controle de Salvador, bom dia, 3890. Suba 330, sai da PUCA. 330, PUCA, 3890. Cinco, três, Miami Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251, 3325, tá, 3153. Solitano 3890, pequenos via esquerda, deve ter uma formação só por 3 milhas, ok? Beleza. A 4208 está autorizada em 120, vão ter que fazer de alguns comandos aqui, mais pela direita. Está autorizado desvio 4208. Solitão 3890, livre de desvio, autoriza para onde era Caju? Foi para o Adijamo, 3890. Direto já, 3890, vai atingir 50, formato de direita, na verdade esquerda, ele foi 03. Cliente, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.5, autorizado LF, reporte estabilizado. 2.015, autorizado LF, reporte estabilizado, azul 4208. Qual é o B? 1.2.2.6.6, aparece no ataque de decolagem, bom voo, Eco Delta. Eco Delta, livre acionamento, QNH 1.0.5, chama para o táxi. Três oito nove zero, chame Recife. 1.2545, alterne 1.2685. 1.2585. Obrigado, Baldomir, que tá Estabilizou minha linha aqui, azul 4208. Eu não 862, já complete na LS, 4208. 286, 4208. Azul 4208, estabilizado em LS 300. Dá uma linha do carro. O Azul 4208, bom dia, está livre, pouso na 10, o vento 120 graus com 8 nós, que negar no 0 no 5. Livre pouso 4208. Azul 4208, no solo aos 35, ao livrar à direita, chame o solo em 121.9, tenha um bom dia. 219, bom dia. Bem-vindo, prossiga via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, né? Obrigado, autorizado decolagem, pistão 7, vento 00 graus, 069.